criando passarinhos pelas águas. Elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, as suas chamas não te queimarão. Quando passares na vida algum tormento ou tribulação, sempre contigo estarei, não te deixarei, eu sou o teu Deus. Sou o mesmo Deus, pois eu nunca mudarei. O que sou, sempre serei. Oh, não temas, não te deixarei. Sou o mesmo Deus, pois eu nunca mudarei. O que sou, sempre serei. Oh, não temas, não te deixarei. Andas triste, cansado, desanimado, portanto aprovação, mas não te desesperes, pois eu sustento as tuas mãos. Sou o teu braço mais forte, sou o teu guia, sou a tua luz. Sempre contigo estarei, não te deixarei, disse Jesus. Sou o mesmo Deus, pois eu nunca mudarei. O que sou, sempre serei. Sou o mesmo Deus, pois